O conjunto habitacional Vila União em Foz do Iguaçu entra em fase final de obras nesta semana. Os trabalhos que finalizarão as obras consistem na abertura de uma última rua, prevista no projeto, e os trabalhos de terraplanagem e limpeza de terrenos para a construção dos dois últimos blocos que fazem parte do empreendimento, além de duas salas comerciais e o estacionamento. A obra, que foi iniciada em 4 de julho de 2008, está com data prevista para entrega para os próximos meses. De acordo com o diretor superintendente do Foz Habita, Valmir Gritten, ao todo 184 famílias serão beneficiadas com este empreendimento, que faz parte do projeto de desfavelamento da antiga Guarda Mirim. O empreendimento conta com 184 apartamentos, 8 lojas comerciais, uma central de reciclagem, 158 vagas de estacionamento, ruas pavimentadas, 4 centrais de lixo e paisagismo. O custo total da obra é de R$ 5.527.472. Com informações da Agência Municipal de Notícias, Marjorie Colombari para a CBN Foz.